você chegou bem longe, hein? Chegou sim. É que você chegou bem longe mesmo. Mas dá licença aqui, tamo longe, né? Que eu vou te falar um pouco sobre o tal da primeira faixa. O tal da primeira faixa. O tal da primeira faixa. O tal da primeira faixa, moleque esculacha. É o tal da primeira faixa, comparsa sangue bom. O tal da primeira faixa, é um espino de racha, o resto é som. Se abaixa, que se essa daqui encaixa no tom, esculacha. É um, dois pra pegar, eu vou mantendo um coração de gelo na linha férrea, vapa de aço. É isso que em terra firme te move, altos calibres em guerra, talvez isso resolve, não. Então, conta, seu pescoço submerso, é complexo, mas o papo tá dado no primeiro verso. Se eu falo muito, eu não digo nada, não ligo, se eu conto sem ter motivo, mas vivo, me livro, oferta de peito aberto pro seu conceito, dinheiro e seda. Sossega seu faixa e aperta mais uns cinco. Chega de ladainha, tá na minha conclusão. Respeita quem não peita 100 por hora, nem sabe apertar o cinto. Eu caminho diretamente ao que interessa. Quem é que movimenta a peça? Eu não sei se cê tá nessa. O lucro é fato agora, como na próxima remessa. Eu acho que mereço a dessa, mas simplesmente pelo fato de ser o tal da primeira faixa. O tal da primeira faixa. O tal da primeira faixa. O tal da primeira faixa, moleque esculacha. É o tal da primeira faixa, comparsa sangue bom. O tal da primeira faixa, é um espino de racha, o resto é som. Se abaixa, que se essa daqui encaixa no tom, esculacha. Sente a presença do racha. Me identifiquei com sua performance, mas queria tanto que sem rosto. O mundo segue absurdamente. Nossa, eu posso fazer o que eu quero e também vou fazer o que eu posso. Preciso dessa visita e sua demora. Preciso nada, eu vou ver se eu consigo dormir agora. Celebra essa vida severa, comemora de forma sincera. Que jogo fica bem mais difícil com catapora. Chora agora, ri depois, guerreiro. Se acalme, dias ruins acabam no fim do dia, parceiro. Acordei sem ressaca, sacanagem, céu descarregado, gol de placa. Algum babaca deixou arregado, on my mind. A cena é slackline, equilibre-se de onde vem essa fome. Se o garçom não te servisse, cê talvez fosse mais feliz. Se seu coração te ouvisse, mas meu rap tá aí. Foi isso que eu disse, então. Sem forçar, sem negar, sem mentir, sem marcar, sem fugir, só de olhar, sem sumir. Só notar, sem julgar, tô daqui. Olha aí, chega aí, mas só fique se for pra somar. Pelo menos quando assunto for o tal da primeira faixa. Comparsa sangue bom, tal da primeira faixa. É um espino de racha, o resto é som. Se abaixa, que se essa daqui encaixa no tom, esculacha. Só não me permita ser o primeiro do pódio. Só não me deixe trazer na marmita ódio. Só não me permita ser o primeiro do pódio. Só não me deixe trazer na marmita